Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Temos que caçar. Do meu lado direito está o Lucas. Conhecimento é poder. E diretamente do Japão está o Jefferson. 3 quilos mais pesado. Nossa, você comeu tanto assim, cara? Ah, é férias, né? Você acaba comendo mais. Eu vou fazer minha reclamação semestral, sei lá quanto tempo eu não faço essa reclamação aqui, mas já foi assunto. Tá bom, vai. Ainda bem que é uma reclamação específica, porque se fosse uma reclamação semestral, você já estourou essa cota há muito tempo, assim. Não, é essa reclamação que eu faço semestralmente, que é a porra de spoilers. Eu sempre tenho um problema com isso, na merda das redes sociais. E dessa vez eu fiquei meio puto com que um spoiler assim, tem um monte de gente, antes de sair a porcaria dos filmes dos Vingadores, tem um monte de gente falando, não dá spoiler, quem dá spoiler é cuzão, quem dá spoiler merece bloco, não sei o quê. É, a própria Marvel fez uma campanha, né, pra não haverem spoilers, mas fazer o quê, né? Spoiler virou meme, né? É, pra mim o problema é, o spoiler virou meme, e aí porque virou meme, tá liberado pra todo mundo. E a galera que tá compartilhando o meme parece que não... ignora que todo o resto pode entender que da onde veio aquele meme, tipo... Aí você descobre em 2 segundos, pelo menos em algum momento que vai acontecer. E ainda o pior é que o spoiler é... Nossa, mano. Se vocês não sabem qual é o spoiler e não assistiram o filme dos Vingadores, continue ignorando qualquer coisa que vocês viram. Mas, mano, é muito irritante. É muito irritante. Tipo, eu fiquei pistola, sinceramente, vendo gente no Facebook falando que ia cortar a amizade e aí do nada tá, pá, spoiler aqui, puta, vamos falar sobre o filme aqui. Não é todo mundo que assiste na semana de lançamento. Aí a pessoa parece o Bossa, né? Fica, é muito engraçado esse meme, cara. É, eu acho que as pessoas, elas têm a necessidade de fazer parte de um todo, né? Então, quando elas estão vendo que as pessoas estão compartilhando um meme, elas querem entrar também pra mostrar, olha, eu também vi o filme e eu entendo do que isso tá relacionado, né? Eu acho que spoiler em rede social, a culpa é sua. Nossa, Jefferson, que isso? Caraca. Cara. Eu não tenho rede social, eu não tomo spoiler. E eu acho que você... É, tem certas coisas na cultura que você tem que assistir no lançamento. Não tem jeito, sei lá. É filme da Marvel, Game of Thrones. Essas coisas o pessoal quer comentar. O pessoal não se segura. Não só fazer parte, como o Mario falou, é que tipo o cara assistiu e quer falar, velho. Não tem jeito. É, entre aspas, é o assunto da semana e todo mundo quer tirar uma... Sei lá, dar uma opinião fundamentada ou não. Eu acho ou postar um meme, né, no caso, porque não tem opinião. A gente sabe que a Nintendo anda dando muito suporte pro cenário indie no Switch. Existem diversos jogos disponíveis e a gente tem muita apresentação, que nem aquele Indie Showcase. E dessa vez, agora no Japão, eles receberam esse apoio através do Indie World, que foi basicamente um vídeo com os apresentadores no estilo pixelado, falando de diversos jogos indies que vão sair pro Switch ou já estão disponíveis nele. A gente teve Celeste, Stardew Valley, o Dead Cells... E aquele jogo que o Jeff sempre cita, que é o Death Squared, só que eles chamaram de Rororo, eu nem sei direito. Mas enfim, o que vocês acharam dessa apresentação e quais jogos mais chamaram a atenção pra vocês? Primeiro, rapidinho, eu queria falar que a cena indie aqui no Japão é bem difícil, viu? Japonês não gosta de jogo indie, e agora a Nintendo tá começando a, sei lá, fazer, promover esses títulos, eu acho bem bacana, porque quando lança aí nos Estados Unidos, a maioria dos jogos tem um delay de 1, 2, 6 meses, tipo, é bem grande. Aí eu no caso, com os mais eShop japoneses, eu fico na expectativa de, será que eu espero esse jogo, que vai assim, vai lançar aqui e eu pago mais barato? É meio complicado, assim. Japonês não gosta de jogo indie, velho. Pera, você não consegue entrar no eShop americano, alguma coisa, e ver os títulos vai jogar? Eu consigo, mas assim, eu não sei se esses títulos eles vão ser lançados aqui no eShop japonês pra ficar mais acessível pra mim. Ah, entendi. Mas você sabe ler japonês completo, Jeff? Não, mas a maioria dos jogos tem, pelo menos, inglês. Acho que a maioria saiu nos Estados Unidos primeiro, então eles só adicionam japonês. Sim. Aí é tranquilo, né? Porque se fosse pegar um jogo que nem Undertale e jogar só em japonês, ia ser um negócio meio sofrido. É, se você não sabe nada de japonês, não dá. Bom, sobre a apresentação, né, que nem o Lucas falou, foi no formato pixelado. Eu não sei se ela vai ser só pro Japão, né? Eu espero que não, porque eu gostei muito de eles criarem uma apresentação apenas para indies. Que nem vocês falaram, agora a Nintendo tá com muito suporte aos indies e o eShop ele tá recheado de jogo indie. Sei lá, toda semana tá sendo lançado 10, 11, 15 jogos novos e assim, você perde o controle do que tá sendo lançado. Além disso, eu acho que os Nintendo Direct, eles estão ficando muito recheados de indie, ou quando eles têm uma apresentação, tem muito desses títulos que estão aparecendo lá, ou tem títulos que a gente não tá sabendo que estão sendo lançados. Acho que criar uma apresentação só pra isso, permite que eles consigam focar só nos indies e, sei lá, em uma apresentação do Nintendo Direct, focar em jogo AAA, entende? AAA da Nintendo é estranho, né? Mas título de mais peso. Mas você não acha que o Indies Showcase faz isso? Ah, eu acho que o Nintendo Showcase, eles mostram apenas novidades e coisas futuras que ainda vão ser lançadas, né? Nesse, eles pegaram coisas retroativas que já lançaram, ou até que vão lançar, não sei, né? Mas eles deram uma maior gameplay, tipo, eles jogaram, né, o jogo, tipo, apareceu eles jogando e tal, e mostraram, tipo, quais são as novidades, né? Não é um trailer. É uma gameplay, uma pequena experiência que eles estão passando pra você. E eles estão recomendando o jogo, né? Eles não estão fazendo uma exibição. Então, eu acho que nesse formato é mais legal. Entendi, faz sentido. Eu acho que esses vídeos, ele serve pra reparar uma coisa que no eShop não tem, que são jogos bem avaliados ou bem recomendados. Você tem um top 15 lá, mas aí, tipo, um jogo fica muito tempo lá e se acaba, tipo, na quantidade imensa de jogos de Switch que são lançados a cada semana, eu acho que dá um highlight maior pra cada jogo, assim. E você vê que a maioria dos jogos que eles escolhem são jogos medianos ou bons, assim, pra cima. Eu acho que serve mais pra você lembrar que, sei lá, toma cuidado com jogos ruins que são lançados de baseado. Sim, sim. Eu acho difícil manter esse controle de qualidade quando lança muito jogo. A verdade é que eu acho que o eShop ele é um marketplace ruim. Comparado à Apple Store, a Play Store do Google, etc., você consegue ver os jogos melhor avaliados, etc., e ver jogos recomendados conforme os seus amigos consumiram. Além de ver as recomendações dos próprios usuários que compraram, né? Você entra lá e fala, ah, alguém deu um comentário lá, alguma coisa, e isso ajuda você a ver se você vai comprar ou não o jogo, né? Ter um feedback melhor. O eShop, ele é muito, pelo menos do Switch, é muito, muito, muito simples. E eu acho que isso é uma perda de tempo pra Nintendo. Ela deveria melhorar ainda mais a loja pra que ela conseguisse ter uma aquisição melhor, né? Ah, o eShop do Switch é pior. Tipo, você nem precisa colocar no exemplo da que eu acho considerável já, o Google Play e a Play Store. A Play Store e a Google Play agora, né, que se fala. E, mano, é horrível, tipo, até a do Switch, até a do Wii e a do 3DS são melhores que a do Switch. Então, tipo, a Nintendo, ela, você perde, assim, mano, aquela coisa, se você vai se olhar pelo top, você sabe que existe Mario Kart 8 e Stardew Valley que não saem no top 3, aí. E foda-se, assim, um lançamento da Nintendo, você não consegue ver mais nada, você não consegue separar por gênero, não consegue ver nada, basicamente. E você só tem as informações que eles te informam. Você não tem o feedback do usuário ali te falando o que, que é bom, o que, que não é. Nem sistema de votação que tinha no 3DS lá, que você podia falar, ah, você acha que esse jogo aqui é pra gamers casuais ou hardcores? Você acha que esse jogo é pra jogadores... não era pra jogadores, eu não lembro. Você acha esse jogo tal ou tal? E aí tinha umas estrelinhas que você conseguia dar pros dois lados? Nem isso tem no Switch. Então, eu acho que, tipo, eles limparam pra ser uma coisa rápida. E até agora eles não querem... acho que isso vale pra interface toda do Switch. Eles fizeram um negócio muito rápido, eles não querem tocar pra não merdar. Não, mas isso é complicado porque agora o eShop do Switch, ele tá recebendo muito jogo, né? Principalmente com os indies. E ele tá se tornando um Steam da vida. Só que no Steam você consegue filtrar por uma série de seleções, né? Até como eu comentei. Então, se eles não fizerem algo parecido, pelo menos que você consiga ter um feedback melhor do jogo ou ver as seleções de jogos que outras pessoas recomendam, eu acho que você vai ficar muito limitado aos jogos que você pode comprar. Não, eu também acho zoado. E já que você falou da Steam, eu lembrei de uma coisa que eu gosto muito lá. É que quando alguém faz avaliação, geralmente tá fixado lá da quantidade de horas que a pessoa gastou naquele jogo. Então você consegue levar em conta a opinião dela. Eu acho que, quem vocês falaram, tá uma merda o eShop do Switch. Eu realmente não uso muito, porque eu pego os jogos físicos, sou colecionador meio retardado, mas eu não tenho muito interesse em usar, não. Se for comprar uma coisa na Steam, por exemplo, que é muito mais prático, eu vou na Steam. Dia 10 de maio, a Capcom aproveitando que a E3 tá aí, então, pra não anunciar no time da E3 por desgraça de motivo, anunciou pro Ocidente Monster Hunter Generations Ultimate, que é o Monster Hunter Double Cross no Japão. Que é o Monster Hunter, é uma, tipo, pra situar quem não conhece, é a versão 2.0 do Monster Hunter Generations de 3DS, que no Japão recebeu a versão A Plus pro 3DS e pro Switch, né? Depois recebeu um port pro Switch. E no Ocidente a gente tá recebendo só o port do Switch. E é o primeiro Monster Hunter que vai sair depois do Monster Hunter World ter lançado mundialmente, né? Que foi que, basicamente, depois de uma busca eterna da Capcom pra tentar fazer um Monster Hunter, uma franquia de sucesso no Ocidente, ela consegue finalmente com o Monster Hunter World. O que vocês acham, tipo, que... Vocês acham que o Generation, sabendo que ele no Japão ele é antes do Monster Hunter World, então ele é um jogo mais parecido com os Monster Hunter antigo e não com o World que lançou e que trouxe uma base de fãs enorme pra franquia? O que vocês acham que... Vocês acham que esse jogo vai dar certo? Como que vocês acham que os desafios que esse jogo vai enfrentar? Eu acho que vai dar certo, sim. Porque eu mesmo, por exemplo, tô empolgado a pegar esse jogo. E muita gente que tem o Switch vai se sentir interessado. Principalmente as pessoas que não investiram em vários consoles, por exemplo, pegou só o Switch e quer jogar Monster Hunter. Além disso, tem um pessoal que nem se disse que esse Monster Hunter é dos antigos, o World mudou, assim, um pouco. Não sei se mudou a fórmula da série, mudou mais visualmente, né? É, mudou e mudou que ele deu qualidade de vida. É, o que usabilidade? Usabilidade, como eu falo? Usabilidade. Sim. Então, ele melhorou a usabilidade do jogo. É, então, é, que eu imagino, porque, por exemplo, que Monster Hunter é uma série muito difícil de você aprender a jogar. Talvez o World que eu não tenha jogado, ele tenha mais tutoriais e explique mais. Mas o fato dele ser portátil, cara, é o que vence, sabe? Você se juntar com amigos, assim, na mesma sala pra matar uns bichos e todo mundo ficar em pânico ou rir junto, não tem igual. Então, eu acho que vai vender. Porque os Monster Hunter de 3DS são versões completíssimas, a quantidade de monstros que tem é absurda. A parada do Monster Hunter é ele tem que ser jogado em multiplayer, né? Pra ele ter, você ter uma experiência completa. Né? E eu já vi em vários eventos, as pessoas se reúnem e formam grupos que ficam jogando o dia inteiro, se não puder parar. Então, eu acho que o que realmente vai vender é por causa da portabilidade no Switch. Agora, eu não gosto de Monster Hunter, né? Eu não sou fã da franquia. Mas eu convivo com esses dois nichos, né? Eu tô convivendo com o nicho do público que tá jogando Monster Hunter World desesperadamente. Eu só escuto falar bem desse jogo. E eu conheço as pessoas que são fãs das versões lançadas no 3DS e ficaram hypadíssimas quando anunciaram essa versão pro Switch. Mas não são separados, né? Dá pra misturar o World e o Double X, você não acha? Misturar, não sei. Porque esses nichos que eu convivo, tem gente que é só PC gamer, tem gente que é muito fã da Nintendo. E o cara que é muito fã da Nintendo, ele não joga o World, o cara que é fã do World não joga coisa da Nintendo. Então eu não conheço esse público que se mistura, né? A intersecção entre esses conjuntos eu não conheço. Então, eu, Mario, vendo de lado de fora, eu acho ruim um jogo que é antes do World, porque, assim, eu só escuto falar muito bem do World, vi uns gameplays, é realmente muito bom. E eu vendo essa versão do 3DS ser portada pro Switch, assim, com gráficos melhores, etc. Uma versão 2.0, mas tá sendo portada, né? Me parece ser ruim. Mas do jeito que a galera tá hypando, eu acho que vai fazer sucesso e talvez seja até melhor que o World, né? Aí vocês têm que me falar. Eu acho que melhor que o World não, mas... Eu acho que vai fazer sucesso. Eu vou falar que a diferença entre Monster Hunter World e o Double Cross é mais, assim, o que você prefere diz mais sobre você do que outra coisa. Se você gosta mais de multiplayer local ou você prefere jogar sozinho online. Então, sei lá, pro gosto do Ocidente, eu acho que existem mais pessoas que ficam sozinhas online do que pessoas que saem pra jogar. Eu acho que é uma questão mais, mais pessoal, assim, por isso que tem uma base suficiente. Eu acho que esse Ultimate vai vender, mas não vai ser mais do que o World. Mas, assim, particularmente eu acho muito mais divertido o multiplayer local do que online. Então, eu acho que essas pessoas que comprarem vão, sei lá, vão se divertir mais. E só pra deixar de observação, que vocês falam como se o Monster Hunter, o Ultimate Generation, o Generations Ultimate não tivesse online, ele tem online. Eu ia falar disso também. Ele só não é focado no online, igual, tipo, tem lobby no meio da cidade lá, que você, tipo, você entra no Generations, você entra no jogo, você entra em algum lobby. Quando você... No Generations, no World, no caso. Você entra no jogo, entra num lobby. No Generations, nos Monster Hunter normal, você tem que... Nos anteriores, você tem que entrar na parte online, pra aí você tem que procurar missão no online. online, assim, você não tem um lobby geral. E no 3DS o online é ruim, né? Então acho que nem vale a pena citar. Não, mas na verdade já me dava bem. Eu joguei muito o Monster Hunter de 3DS e vou falar que eu não tive muito problema, não. No Wii, o Monster Hunter funcionava no online, então, tipo, o Monster Hunter ele tem um... como é que fala? Cara, são quatro pessoinhas e um monstro grande, é isso. É, porque eles, tipo, eles só atualizam um monstro grande e não tem que ser uma super atualização, então não dá lag no jogo, basicamente. Se às vezes é uma pessoa pulando daqui pra lá, no World isso acontece, mas tirando isso, o jogo tá rodando perfeito, assim, você se sente bem. Famoso da transporte. Exatamente. Nesta última semana, a Nintendo revelou novas informações sobre o Nintendo Switch Online, que é aquele serviço online pago que a Nintendo tinha prometido, que dá acesso a jogar games de forma online e outras regalias. No site oficial tem algumas informações que a gente já sabe, com o aplicativo, né, que já está disponível para se jogar, que dá até para entrar no lobby do Splatoon 2, e além disso tem algumas novas informações, começando pela previsão de lançamento, que está marcada para setembro de 2018. Eu acho que a data era previsível. Eles não tinham comentado antes que ia ser mais pro final de setembro. Eles falaram que acho que. Eles até falaram que ia ser em setembro. Bom, mas agora tá destacado lá, setembro de 2018. E provavelmente dá pra chutar que é o mesmo dia do Smash Bros, hein? É verdade, talvez, né? Ou antes, né? Às vezes eles vão deixar pra testar, né? Deixa um meizinho aí, eles corrigem bug e depois eles lançam o Smash Bros, né? Se eu não me engano, eu fiz essa previsão acho que no começo do ano, só que eu vou corrigir, eu concordo com o Mario, eu acho que eles vão lançar o sistema um mês antes e Smash vem em outubro. Então eu vou deixar avisado aqui, ó, se você não quer pagar online e quer jogar online, você tem até setembro pra fazer isso. Bom, e eles também mostraram o preço do serviço. Existem quatro pacotes. Para um mês do uso do serviço é $4. Para 3 meses é $8. Para 12 meses é $20. E tem o pacote família de 12 meses a $35, que aí são para vários usuários dentro de um sistema, né? Então, tá meio em aberto isso aí. Tipo, a gente não entende pelo site, a gente não entende se são para vários usuários que saem um Switch, ou por exemplo, é que nem o Spotify, e aí são 5 usuários que podem estar em aparelhos diferentes, entendeu? Olha, vindo da Nintendo, eu acredito que sejam 7 contas no mesmo Switch. Eu não vou criar muita expectativa nisso, não. Eu também não, mas eu gostaria que fosse o outro. Bom, mas os $20 para 12 meses eu achei barato até. Assim, ele é bem menor do que, comparando a concorrência, bem menor. O do PlayStation é R$50. Não, eu não lembro quanto que é em dólar da Sony. É um jogo, né? $60. Eu não lembro, pode ser. O preço comparado com as concorrentes tá bem melhor. A questão é se esse preço vai valer a pena. Mas acho que... Eu já falei aqui, eu não gosto de ter que pagar por online, não por mim, porque eu posso até não usar, mas assim, sou um usuário ativo de Nintendo. Mas para aquelas pessoas que compram só Mario Kart assim, eu não sei se elas vão pagar. E a questão, tipo, é que o preço das outras, da Sony, que no caso da Microsoft eu não manjo, no preço da Sony você tem os jogos da Plus lá deles, então você tem, tipo, tem alguns, às vezes AAA de 2 anos atrás, essas coisas, você tem, se você vai pagar, os seus $60, você tem esses jogos que meio que compensam o preço. Durante um ano, são jogos mensalmente. A gente não tem noção nenhuma como vai ser esse sistema da Nintendo que eles querem fazer com o Nintendinho, né? Eles anunciaram algumas outras regalias que você vai ter acesso, né? Além, por exemplo, eles já anunciaram que vão ter 20 jogos de NES disponíveis para se jogar. Apesar de eles não falaram se vai ser streamado, se você vai poder baixar, etc. E não fala nem como vai ser essa disponibilidade. Se vai ser que no início que eles falaram que é trocando, né? Uhum. Ou se vai ser uma EA... Prez, eu não lembro agora o nome, mas a EA ela tem um sistema desse que você tem uma locadora de jogos. Então a gente não sabe também como vai ser isso. Eles já anunciaram alguns dos títulos dos jogos do NES. Eu não sei se faz diferença, né, mas sei lá, vai ter Soccer, Tênis, Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario Bros, Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda e Super Mario Bros 3, né. Eu não sei se eles anunciaram os nomes dos títulos, faz diferença pra galera que vai querer adquirir o serviço ou não, então. Não, mas então, tem um detalhe importante aí nesses jogos do NES. Eles falaram que eles vão adicionar online play pela primeira vez. É, eu imagino, por exemplo, jogos que nem o Dr. Mario ou Tênis lá, você vai poder jogar online contra outras pessoas. É, mas provavelmente vai ser com amigos só, né? Eu imagino que eles não vão conseguir fazer um online play, assim, com pessoas aleatórias. Não sei. Isso não dá pra afirmar nada ainda, mas vai ser online. E o Zelda, como é que seria online? Não, então, não são todos os jogos que teriam. A não ser que... Ou se não vai ser passar controle, né? Sei lá, a versão passa controle. Porra, mano, pelo online, que versão merda, hein? Tem que viajar pra entregar o controle, é foda. Jogos de NES agora, eu acho que tem tantos dispositivos ou emuladores que rodam jogo de NES, eu acho que, sei lá, até comprar o mini Nintendinho, o mini Famicom, eu acho que é mais divertido do que só essa funcionalidade do online, porque, ah, beleza, vai ter online, mas sei lá, você vai jogar Tetris contra pessoa, provavelmente vai ser uma pessoa aleatória e não vai, entre aspas, não vai ter ranking nada, vai ser só, tipo, jogar. Então, eu não acho que essa função online em jogos de NES não que faz muito sentido, mas tipo, é muito boa pro usuário, porque você vai acabar, sei lá, tendo experiências ruins de tipo... Ah, e você tá chutando. Provavelmente eles vão fazer alguma coisa muito elaborada, assim, eu acho. E acho lembrando que a gente vai estar com muitos usuários do Switch, na verdade vai estar com o Joy-Con. E jogar analógico o jogo de NES não parece muito interessante, parece que vai ser uma bem merda, assim, convenhamos. É que assim, primeiro que... Tem muitos jogos, eles falaram que ainda vão anunciar outros jogos, né? E a gente não sabe se vão vir jogos de outras plataformas futuras ao NES. O Super Nintendo, o Nintendo 64, enfim. A ideia, acho que eles estão deixando passar, é que isso vai ser um novo Virtual Console melhorado. Acho que no lançamento é só o NES. São só esses 20 aí, sim, que é o que, sim, eles prometeram. É, então, depois a gente fica com essa dúvida e você vê que é, tipo, nesses, né, esses iniciais, é tudo título publicado, feito pela Nintendo, né, na verdade. Uhum. Então a gente não sabe também se vai ter, tipo, se por exemplo, pode ter um Final Fantasy 1 aí, de repente, duvido. É, mas esse papo de Virtual Console aí não sei se vale muito a pena não, porque vai competir com o mercado dos indies que já tem, né? Então é melhor o pessoal comprar jogo indie novo do que ficar gastando dinheiro em jogo antigo. Não sei se compete não, cara. Eu acho que eles distribuírem pra um serviço online, o software como serviço, pra eles é muito mais vantajoso, porque a renda é fixa, né? Eles têm controle do número de usuários ativos. Assim, pensando do lado do mercado da Nintendo, né? Mercado, sim, de games. Sim. Por fim, eles também divulgaram que eles vão trazer um serviço de guardar saves na nuvem, né? Assim como já acontece na concorrência. Ou seja, se acontecer alguma coisa no seu Switch, se você for membro ativo, né, do Switch App Online, lá, do Switch Online App, só foda-se, pelo menos o seu save vai ficar seguro. Então, depende. Não são todos os jogos, pelo que eu vi em informações. É, tá escrito lá, não é oferecido pra todos os jogos. Tem que saber o que, que eles vão considerar pra isso, né? E como que você vai dar o backup, né, e essas coisas, tipo, se vai ser automático ou se vai ter que ser manualmente. Eu gosto muito mais do sistema do 3DS, que você jogava no cartão de memória e guardava no seu computador ou no pendrive. Eu acho... Ah, hoje tem que ter os dois, cara. Eu acho muito perigoso ainda tirar o cartão e colocar no computador. Esse processo ainda pode dar algum chabu, tem uma chance muito alta de dar chabu em relação às chances da merda com online na nuvem. É, vai cair na privada, né? Já aconteceu comigo alguma coisa parecida. Mas não, vai que, sei lá, em algum momento dá um pequeno pico de força e corrompe o cartão. É, um não exclui o outro, concordo com o Mario, tipo, tem que ter os dois. Então, mas no fim, até da nossa discussão, tipo, a gente fica empolgado, só que não muito, porque todas as coisas que eles colocaram tem restrição, e tem coisa que ainda não foi divulgada direito. E acima de tudo é porque é Nintendo. É, tem online esse a Nintendo, né? Não pode mexer. No final era melhor eles terem divulgado tudo de uma vez, então? Não, mas você esqueceu de uma coisa, Mario, eles vão dar ofertas especiais. Ah, nossa, puta, como eu esqueci disso, hein, Lucas? Pra não lembrar as coisas que eu não consegui adquirir no My Nintendo porque é uma merda. Eles ainda têm esperança de que você vai conseguir coisas, sei lá, de graça nesse Switch Online aí. Você vai comprar lançamento por $58, cara. mas essas promoções, tipo, na PS Plus, que também tem isso de aumentar a promoção, essas coisas, com o tempo vai valendo a pena. Só que a Nintendo, e a gente tá na Nintendo of America ainda, que consegue, tipo, se você é canadense, se você é brasileiro, não sei, se você é daqui da América, tem menos promoção ainda. É impressionante como eu recebo mensagem da Nintendo of Europe falando, nossa, promoções super legais, eu olho e não tem na América. Opa, foda, né? Não consigo nem baixar aplicativo de celular aqui, porque no Brasil não tá disponível. Mas a gente é canadense, Lucas. Ah, é verdade, né? O que você tá falando? Ha ha ha. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, mas nós vamos selecionar só três que nós achamos que vai dar uma discussão melhor. Você junta um e dois, porque ele fez double post. Ah, tá bom, então. Então são dois que nós selecionamos, porque eram os únicos que tinham. E eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. O primeiro comentário é do nosso ouvinte de sempre, Rodney Vinorelena. Fala, galera! Também achei a Gretsuko foda. E nessa pegada de desenhos adultos, recomendo a série do Cavalo Bojack. É ótima. Essa série é boa mesmo, cara. É, mas eu acho que é uma pegada... Eu não assisti, eu só ouço falar. É mais depressivo, né? Mas é outra pegada. Tipo, eu acho que a Gretsuko, tipo, uma criança pode assistir. Porque não, tipo, sei lá, não tem envolvimento, talvez até... por ser japonês, né? Não tem envolvimento com crack, com drogas, com nada. Tipo, caralho. Apareceu o Ronaldinho lá hoje, gente. Não. Não, mas com drogas e, tipo... com álcool tem, mas... sei lá, eu acho que o Jack é mais... eu chutaria que ele é mais parecido com um Rick e Morty, não é? É bem mais parecido. Ele é Adult Swim, cara. Então, só por causa disso, você já define que uma criança não pode assistir nem fudendo. É, então, assim... eu acho que é uma pegada adulta diferente. Por outra parte, como ultimamente a Nintendo tá vivendo de ports de gerações passadas, o meu Switch também tá pegando pó. Embora o Tropical Freeze e os jogos do Naruto sejam bons, eu acho que somente valem a pena pra jogadores que, por azares da vida, não os tenham jogado. Mas... a gente acabou de falar de jogos indies que tem, sei lá, alguns você vai gostar. Eu não sei. É, tem coisa aí pra você pesquisar pra não pegar poeira. Você tá com saudade de Advance Wars, compra Tiny Metal, sei lá. Você quer comprar Tiny Metal, eles não lançam Tiny Metal. E o jogo do Naruto, cara, eu já tinha jogado, eu rejoguei e eu fiquei feliz por isso. Aliás, eu tava sentindo saudade do anime, por um acaso, né? E foi bom jogar, assim, pra relembrar algumas coisas. Ah, colocava um funk lá do Naruto. Mata a saudade. Como assim, João? O Tiny Metal já lançou, já. Lançou Tiny Metal? Lançou. Eu tenho. Não, tô lembrando do outro. Do outro, é que eu pensei, esse é um Advance Wars, não, tô lembrando do outro Advance Wars. Nossa, erro meu. Ai, o Jomon sempre dando cagada. Pra terminar, amigos, e entrando no hype infinito, o que acharam do... entendeu, ó, a piada? O que acharam do último filme dos Vingadores? É o maior filme de super-heróis de todos os tempos? Sim ou com certeza? Eu vi, assim, perto do lançamento, eu achei bem fodástico e acho que é meu filme preferido de super-herói até o momento. Na real mesmo, não tô só seguindo o hype porque eu vi e curti pra caralho mesmo. Fiquei com vontade de ir no cinema e ver de novo, na real. É, então, eu tô pra ir ver de novo também. Eu não sei se eu fui pego pelo hype, mas eu também gostei muito. Mas o melhor? É porque aqui é a discussão... aqui ele perguntou, é o maior? O maior é? O maior, com certeza. E até em tempo, né? Mas... é, também. Putz, anéis em filme de super-herói, né, velho? É bizarro isso. Mas o melhor... eu não considero. Eu acho que vai de cada um, sabe? Porque a gente tá no hype ainda. Tem que esperar o hype passar, etc. Porque eu gosto muito de Capitão América 2. É bom mesmo. É. E acho que varia pra cada um, porque cada um se associa melhor a um filme, né? Eu acho que a galera só tá no hype no momento, mas eu não tô desconsiderando que o filme é excelente. Ah, todo mundo sabe que aquele filme antigo do Hulk com um cara gigante, com um ator, era o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Oh, mas olha só, o Incrível Hulk, não aquele sapão lá. O... ai, meu Deus, 2011. É, com... eu esqueci o nome do ator agora. O que é do MCU. É, não. Ele era do MCU, eu acho que não era. O que tinha com outro ator era do MCU. É o filme dos Vingadores. Eu gosto muito daquele filme, cara. Eu gosto muito daquele ator, apesar de eu ter esquecido o nome, né? Que ele até vai treinar no Brasil? É, ele vai treinar no Brasil e tal, né? Porque ele treina com um cara capoeira. Cara, esse filme é muito bom, velho. Edward Norton, puta que pariu, lembra o nome do que era. Eu gosto muito dele, apesar de não ser o melhor filme, mas eu gosto muito. Então, acho que depende da fase que você tá também. Eu prefiro o Lanterna Verde. Eu gostei de Lanterna Verde, mano. Ah, cala a boca, mano. Eu fui sem expectativa, gostei mais do que Batman vs Superman. Gostou tanto que comprou o jogo de DS. Não, ainda bem. E é 3DS. Ah, é verdade, é tão bosta que a gente esquece. Com certeza é o melhor, mas, sei lá, o meu melhor eu ainda gosto, prefiro a trilogia, não sei se é a mais nova do Batman, aquela que o... é do Nolan, né? Tem o Coringa, o Espantalho então, e o... com a máscara lá, que esqueci. Eu acho que quando você recheia com um monte de herói assim, pode ficar divertido, mas você perde profundidade na exploração do personagem. E o meu é o Guardiões da Galáxia, que carregaram esse filme do Vingadores 2. Do Vingadores 4. Nossa, 3, eu não acho. Eu acho que o Thor carrega fácil esse filme. Isso é verdade. Mas é porque tava do lado do Raycon. Aí, não, puta, sem spoilers, sem spoilers. Você tá falando do primeiro? Não. Eu gosto muito do Guardiões da Galáxia 1, eu gostei muito do 2, e eles aparecendo nesse Vingadores eu também achei excelente. Então, o Guardiões da Galáxia tá no meu coração, assim. Eu acho eles. Eu gosto muito da comédia deles. Pra mim, faz os filmes da Marvel isso. Tá, vamos pro próximo então? Vamos. Nossa, é impressionante que vocês gostaram, mano. Eu detesto o Soldado Invernal, velho. Eu detesto o Guardiões da Galáxia. Certo? Soldado Invernal E Soldado Invernal eu gosto porque ele linka com bastante coisa da série. Que eu não assisto. A série não sei se é prequel do filme. É bem divertido. Ah, os Defensores. Não, os Defensores é o Agents, negócio. Agents of Shield. Eu não assisti. Eu rejeito qualquer série da de super-herói. Vamos lá. O próximo comentário é do Rubens Matheus Padovese. Ele fez dois comentários, vou juntar os dois. O primeiro é: valeu a dica do desenho. Amei já no começo. Todos nós. Eu imagino isso, o cara, tipo, assistindo um episódio falando, gostei. Aconteceu comigo. Não, sim. O primeiro episódio eu acho que já disse se você vai gostar ou não do que vai. E ele continua falando, vou conseguir sim. Vocês são divertidos e o papilão é uma mentira. Triste, kkkk. Eu não entendi. Pensei que tinha sido só eu. Eu acho que ele tá falando de alguma coisa que a gente perguntou no passado. Putz. A gente não vai lembrar, mano. Tem que ir atrás do outro. Pera, deixa eu ver atrás do outro comentário. O Jomão, ele tem uma música assim que toca enquanto ele tá fazendo alguma coisa. Sabe quando você tá no call center e as meninas apertam o botão? É verdade, né? Eu não lembro o que a gente fez uma pergunta, mas eu acho que Papelão é uma Mentira é uma referência a Portal 2. Ao Portal 1. Sim, a gente ficou falando. E sobre o escritório, um de vocês disse que trabalhava em um escritório e se mudou. Algo assim, mas sem crise. E é o Jefferson na fábrica dele. Minha vida melhorou, diminuiu o gameplay de Fire Emblem Heroes pra quase zero, mas tudo bem. Eu tinha que pegar o ônibus, eu era o primeiro a pegar o Sogê lá, o ônibus da firma. Agora eu vou de bicicleta e chego em 5 minutos. E chego, tipo, meio que em cima da hora. Melhorou bastante. Eu continuo Jefferson. E por isso que eu deixei de jogar Fire Emblem Heroes por esse motivo. Eu tinha restringido que eu jogo o jogo mobile quando eu estiver fora de casa. Então, aí só nisso é melhor. Quando eu tô em casa, é melhor eu jogar o Switch ou fazer outra coisa. Melhor jogar na bike aí. Bike, né? Aprende na bike aí. 5 minutos. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site com todas as suas impressões do episódio, suas dúvidas, críticas, qualquer coisa que você queira comentar e ver nós respondemos no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.